Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Panorama Agrícola para 16 de junho de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de quinta-feira, 16 de junho, lua cheia. O ditado de hoje é: não confie no acaso, trabalhe e lute para vencer na vida. Na dica de hoje, bolo simples, sabor especial. Panorama Regional, Chicão fala sobre produção de mel. E na entrevista, Ibirama desenvolve programa de qualidade de vida na agricultura. Uma dica que pode mudar o seu dia. Um bolo simples pode ganhar um sabor especial se você acrescentar raspas de limão na massa. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Fique ligado no Panorama Regional. Produção de mel na região serrana. A produção de mel na região catarinense, como um todo, vem apresentando queda nos últimos anos. O uso de pesticidas na agricultura, desmatamento e a influência do clima são apontados como as causas principais do problema. Nós temos um exemplo aqui do apicultor José Alceu Peron, que possui cerca de 300 colmeias em lares e Bocaina do Sul, e que sempre produzia em torno de 8 toneladas de mel por safra. A queda na produção já está sendo percebida pelo apicultor de 5 anos para cá, e a redução tem sido, em média, 30% por safra. Segundo o engenheiro da EPAGRE, engenheiro Saulo Luiz Pofo, que atua na orientação dos apicultores na região, a queda na produção de mel ainda não tem uma causa bem definida. Ele tem afirmado que as abelhas estão simplesmente desaparecendo, não só na região, mas em todo o estado. Em Santa Catarina, o problema começou a ser verificado no ano de 2009, com características semelhantes às verificadas em outras partes do planeta, podendo as causas serem as mesmas. É possível que essa perda se deva a causas múltiplas, como as mudanças climáticas, poluição, doenças, desorientação de manejo, entre outros fatores, mas ainda nada foi assim oficialmente comprovado. A questão do mel, né, onde as abelhas, além da função muito importante também para o meio ambiente, e esse seu desaparecimento pode trazer danos à produção agrícola, principalmente, claro, as frutas, problemas de polinização. Então, somente na Serra existe aí aproximadamente 1.868 apicultores e a produção média anual de 926 toneladas de mel antes do início do desaparecimento misterioso das abelhas. Então, nós tínhamos aí em torno de 900 mil toneladas, que isso aí cada ano vem perdendo, né, em torno de 30%. Vem se perdendo, né, diversos fatores, e por safra vem se perdendo isso aí. Então está sendo já preocupante aí, os apicultores estão tentando se organizar cada vez mais e com a ajuda dos técnicos aí, acho que vão encontrar uma solução. Hamilton Weber Xavier Chicão e Pagajão de Lages para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com Jaime Juarez Schultz, secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do município de Ibirama, no Vale do Itajaí. E o assunto, o programa de qualidade de vida que tem mudado a realidade do município. Senhor Jaime, o que o senhor poderia destacar para o nosso ouvinte sobre esse projeto, esse programa de qualidade de vida em Ibirama? É uma grata satisfação estar falando aos ouvintes desta emissora, e em especial poder falar do nosso programa Cuidando da Qualidade de Vida na Agricultura, que foi criado aqui no município de Ibirama para atender os pequenos anseios dos nossos agricultores na questão de prestação de serviços, como horas de máquina, transporte de insumo, transporte de calcário, de materiais de construção, de materiais para conservação de estrada, fornecimento de mudas exóticas, nativas, serviços de médico veterinário, inseminação artificial aos nossos agricultores, para que essas atividades melhorem aí a condição de vida dos nossos agricultores, sem que eles tenham que pagar alguma coisa financeira pelo serviço que a municipalidade presta, né? O programa Cuidando de Qualidade de Vida na Agricultura, criado aqui no município de Ibirama, ele cobra, em contrapartida às ações que a municipalidade oferece aos nossos agricultores, apenas um envolvimento social, apenas um envolvimento ambiental e um aumento do movimento econômico do município de Ibirama no setor agrícola através da emissão da nota de produtor rural. Quais ações são desenvolvidas junto com a IPAGRE, senhor Jaime? Bom, o programa Cuidando da Qualidade de Vida na Agricultura, ele, dentro dessa estrutura do programa, ele serve como uma espinha dorsal. E a IPAGRE tem sido as vértebras dessa espinha dorsal. São inúmeras as ações onde a IPAGRE tem participação efetiva. Como, por exemplo, uma das ações que o programa incentiva é a questão de aplicação de plano de uso da propriedade, onde a IPAGRE entra com assistência técnica e o agricultor que fizer uso dessa assistência técnica aceitar os aconselhamentos técnicos e aplicá-los na sua propriedade de acordo com as orientações, adquire créditos. Outras ações são na questão de preservação do solo, na questão de cultivo mínimo, plantio direto, onde a IPAGRE também tem um forte papel na questão da conservação do solo, incentivando as práticas conservacionistas, e o agricultor que fizer uso dessas práticas conservacionistas também estará adquirindo os créditos, os pontos que são trocados mais adiante pelos serviços que a municipalidade oferece. Além de tantas outras ações, onde a IPAGRE é uma grande parceira do programa Cuidando da Qualidade de Vida na Agricultura, pelo interlaçamento muito forte que existe entre a administração municipal, a empresa de pesquisa e extensão agrícola, a IPAGRE, e os nossos agricultores. E na sua avaliação, a qualidade de vida no meio rural tem crescido? Com certeza, nós temos uma avaliação bastante positiva, transcrita inclusive em números e outras situações, né? Nós temos mudado a autoestima dos nossos agricultores aqui na nossa cidade, fazendo com que eles participem cada vez mais das reuniões técnicas promovidas pelo município, pela IPAGRE, pelas cooperativas, pelas associações. Nós temos um envolvimento bastante grande na questão da qualificação e da capacitação através dos cursos que nós oferecemos através de empresas, através do Senar, através também da IPAGRE. Enfim, os agricultores têm se mostrado bastante entusiasmados, bastante envolvidos, porque em cima de cada ação que eles prestam no seu município, que estará sendo utilizada para melhorar a qualidade de vida deles na propriedade deles, eles adquirem a pontuação que eles trocam por serviços que a municipalidade oferece, que também é revertida lá em melhorias e benefícios para a própria propriedade. Então, é uma via de mão dupla, onde há uma interligação bastante forte entre o poder público e os produtores rurais, onde cada um faz a sua parte, todos saem ganhando e ninguém tem que pagar nada por isso. Quantas famílias têm sido beneficiadas? Na primeira etapa do programa, nós beneficiamos 150 famílias. E na segunda etapa, agora essa de 2011, nós já passamos para 202 famílias. O programa Cuidando da Qualidade de Vida na Agricultura, ele iniciou em 2009, passou toda uma etapa de construção desse programa e no final de 2009 ele foi transformado em lei, e agora já em 2011 nós estamos na segunda etapa desse programa. E temos aí uma perspectiva, uma previsão de continuidade bastante grande, que possa cada vez mais envolver mais agricultores, estimular cada vez mais as ações de aumento de movimento econômico, as ações de envolvimento social, seja ela no cooperativismo, no associativismo, na participação em eventos, reuniões, ações, capacitação e na questão ambiental, como um todo, na questão de preservação da propriedade, na preservação do solo, do meio ambiente, da água, na devolução correta das embalagens de agrotóxico, enfim, uma inúmera série de ações que são incentivadas no município, que nós temos aí como propósito de incrementar e aumentar cada vez mais ao longo de todo o processo. Jaime Juarez Schulz, secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Ibirama, obrigado pelas suas informações. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.